eu via você assim perto de mim. Ilusões feito flores brotavam na alma, e a boca se abria pra te festejar. Mas eu não me encontrava em minhas palavras. Eram tantas promessas e histórias, tantas súplicas, tantos pecados, tantos versos e dedicatórias, mas os lábios ficavam fechados. Eu pedia pra Deus me ajudar, ansiava uma inspiração e penava de tanta paixão sem saber expressar. Não quis telegrama nem telepatia, não mandei mil recados nem dei telefonemas. Não achava mais qual a solução pro dilema. Nem pessoalmente, nem em carta de amor, porque nada ficava do jeito que eu quero. Só então pensei, dizer que te amei com bolero. Tantas promessas, histórias, tantas súplicas, tantos pecados, tantos versos e dedicatórias, mas os lábios ficavam fechados. Eu pedia pra Deus me ajudar, ansiava uma inspiração e penava de tanta paixão sem saber expressar. Não quis telegrama nem telepatia, não mandei mil recados nem dei telefonemas. Não achava mais qual a solução pro dilema. Nem pessoalmente, nem em carta de amor, porque nada ficava do jeito que eu quero. Só então pensei, dizer que te amei com bolero. Não quis telegrama, nem telepatia, não mandei mil recados, nem